Hoje, dia 19 de julho de 2015, estamos gravando, todo o material nosso é gravado e colocado no site, disponibilizado no site www.vidanovaitabuna.com.br. Você pode baixar, dar para alguém, é totalmente livre de direitos autorais, ok? Você pode aí abençoar a vida de alguém com essa gravação. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Semana que vem, eu pensei que ia ser já essa semana, mas semana que vem eu vou ministrar uma palavra de Deus muito, muito, que Deus falou muito no meu coração, e eu vou ministrar na semana que vem. Esteja aqui, traga alguém. Nós vamos falar sobre o Deus desconhecido, ok? Nós vamos falar sobre o Deus desconhecido. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, ok? Então vamos lá, Efésios capítulo... Todos acharam Efésios capítulo 3, versículo 14, amém? Efésios 3, 14. Aperta o cinto aí que Deus vai falar com você. Amém, queridos? Vamos lá. Glória a Deus, Deus é bom, cheio de graça e misericórdia. Diz assim: por esse motivo dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a plenitude nos céus e na terra. Ora, para que juntamente com suas gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor ou dessa fraternidade. Tá bom, tá perfeito. 19. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Diga todo conhecimento. Para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, meu Deus, aleluia, aquele que é poderoso para ou de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amém. Feche os olhos um pouquinho, vamos orar mais um pouco. Senhor, temos aí um mapa, temos aí, Senhor, uma trilha segura, temos aí, Senhor, o trilho, o caminho, a estrada, que podemos, se trilharmos ela, ter uma vida absolutamente plena, irrepreensível. O Senhor pode operar esse milagre em nós. Nós reconhecemos que nós, de nós mesmos, vamos andar como um cachorro que corre atrás do rabo, Senhor. Nós vamos andar em círculos. Mas o Teu Espírito Santo pode nos despertar. O Teu Espírito Santo pode nos levar a lugares mais altos. O Teu Espírito Santo pode nos ressuscitar. Faz isso conosco, Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento. Nos leva a uma complexidade intelectual, espiritual mais alta. Nos tira da rasura. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Amém, amém, amém, amém. Amém? Que bom. Muita gente, quando estuda qualquer faculdade de humanas e pega lá a introdução à psicologia, aí nós estudamos os pais das áreas de psicologia, e estudamos algumas teorias, e uma delas chama-se Pirâmide de Maslow. Maslow foi um sujeito que, depois de muitas pesquisas, concluiu qual eram as necessidades básicas do ser humano. E elas são segurança, alimentação, procriação, e depois vão as necessidades mais complexas, como socialização, cultura e outras coisas. E o interessante é que eu fiquei muito chocado com essas necessidades básicas, porque me pareceram tanto animais. Me pareceram tanto assim, muito naturais, né? Comer, se abrigar, procriar. Irmãos, o mais chocante eu vou dizer agora, é que muitas vezes, ou melhor, a maioria de nós, até ter uma experiência genuína com Jesus, se encaixa perfeitamente nessa teoria de Maslow. Tudo que nós queremos é comer, se abrigar, procriar, ter uma segurança e passar nossos genes adiante. A ciência diz que nós usamos 10 a 15% do nosso cérebro. A própria antropologia, sociologia, tem um discurso chamado Wittgenstein. É um momento onde algumas ideias surgem na história. Olha o historiador ali, mestre, para me corrigir se estiver errado. E aí só alguns têm algumas ideias, só alguns saem da mediocridade. Isso já é um consenso no meio da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia. Só que, irmãos, o que eu quero falar hoje com muita simplicidade é que existe uma alavanca que pode arrancar você de onde você está e pode levar você a lugares altíssimos. Lugares que você talvez nem tenha imaginado. Por que é que o diabo, o mundo e a carne tenta boicotar as nossas ambições, macular, entorpecer, poluir as nossas ambições? O homem, ao invés de ser um homem que ame muito a sua mulher, o que é que o mundo instrui? A ele amar várias mulheres. O homem, ao invés de se dedicar profundamente em seus estudos, o que o mundo ensina é que ele tem que parecer que tem melhores notas do que ele tem na verdade, e aí ele pesca, ele rouba a prova, compra e paga para outras pessoas fazerem o trabalho dele da faculdade. O nome disso é corrupção. Geralmente a corrupção está associada à luxúria, que é você mostrar que é além do que você é. Esses dias eu comprei uma caneta, achei uma caneta bonita, rapaz. E aí eu disse, não, aí fui ver o preço da caneta na internet. A caneta custava R$1.250. Calma, mãe, não comprei. E aí eu vi, não é possível, deve ter uma Montblanc linda a caneta. Coisa assim, sua cara, Alberto, coisa com estilo. E aí eu fui na internet e vi uma réplica da Montblanc. E aí comprei. Vou falar o preço agora para a mulher não puxar a orelha. Brincadeira, só foi R$70, amor. Mas foi presente do Dia do Homem. Tá bom? Até dezembro eu fico com esse presente. E aí comprei um monte de caneta, quebrou. Eu pensei assim, é melhor ter uma caneta que dure um ano do que todo mês eu comprar uma caneta de R$10, né? Tudo bem. E aí quando eu encomendei a caneta, eu pensei uma coisa interessante. Deus fala comigo coisas simples, irmãos. Eu sei que é assim com você também. É só você prestar atenção, amém? A palavra de Deus diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles veem a Deus. Então, quanto mais você limpa o seu coração, mais você vê Deus. Você está andando na rua e vê um poste, aí Deus fala comigo, eu quero me fazer firme com esse poste. O limpo de coração não acha que isso é uma besteira, fala, olha como Deus falou comigo, amém, amém, irmãos? E aí o Senhor falou comigo assim, é, assim vão pensar que você ganha mais do que você ganha, você vai conseguir. O nome disso é ostentação. Ostentação é você conseguir convencer as pessoas que você tem mais valor do que você tem de verdade. Pelo menos para vocês, não vou conseguir me ostentar com minha caneta Montblanc falsa. Por que é que a gente quer tanto ostentar e mostrar que é melhor porque tem uma casa melhor, um carro melhor? Porque nós ainda não tivemos a plena revelação da grandeza que é abrigar o próprio Deus em nós. Que nós precisamos de revelação, precisamos que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento para a gente ver quão fúteis são as coisas que tentam provar que nós somos melhores do que o que nós somos. Amém ou não? Amém, irmão? Vamos ver porque é que Paulo se põe de joelhos? Versículo 13. Portanto, rogo-vos, já lhes falei, que sempre que Paulo fala rogo-vos, não é pedindo, é mandando, com a autoridade apostólica que ele tinha, ok? É exijo, pois, de vocês, a tradução grega. Então, vamos lá. Portanto, eu exijo de vocês, que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois disto está a vossa glória. Olha que coisa interessante. Se algum dia esse pastor ficar doente porque estava jejuando, não fale assim: ô, tadinho do meu pastor, tão fraquinho. Não, você tem que ter nisso a sua glória. Glória a Deus, meu pastor está orando por mim, aleluia. Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, entenda uma coisa de vez por todas, o que eu sofro por amor de vocês, o que arrancam de mim, o que roubam de mim, o mal que fazem a mim, as chicotadas que eu tomo, os açoites que eu tomo, as humilhações que eu passo, tudo que eu sofro, tudo que eu abro mão, tudo isso na verdade para mim é um peso de glória. Vocês não entenderam que tudo que me aflige por amar a vocês, na verdade não me aflige, mas me acrescenta? É por isso que você que é mulher, seu marido está indo para a igreja, está orando, bota ele para ir mais, né? Já pensou, se você for uma mulher, que seu marido vai para a igreja, para a reunião, vai para o discipulado, vai para um retiro, e você diz: ah, bem, eu acho que você está exagerando. Não entendo isso. A mulher está orando madrugada, aí o homem fala assim: ah, eu estou com o ciúme de Jesus, eu quero abraçar você de noite para me esquentar, tu está lá orando de madrugada? Que é isso? Jesus não precisa da sua oração, não. Essa pessoa ainda não entendeu que não existe glória maior do que qualquer dano que a gente venha a sofrer por servir a Jesus. Por exemplo, chega o cara em casa e aí diz: amor, talvez a gente tenha que morar na casa de mamãe. Aí ela fala: tá repreendido em nome de Jesus. Aí o marido fala: gente, amor, que é isso? Ah, porque você vem com essas brincadeiras de mau gosto? Olha que absurdo. Aí diz: não, amor, porque foi demitido. Por que você foi demitido? O que você fez? Porque eu fui almoçar com meu chefe e cheguei lá, ele disse: a patroa está chegando. E quando chegou, não era a patroa que eu conhecia, era outra patroa. Aí quando ela levantou para ir ao toalete, lavar as mãos, eu falei: que isso, patrão? O senhor é casado há tanto tempo, sua esposa precisa tão gente boa, como é que você faz isso com ela? Foi demitido. Por que ele foi demitido? Porque foi fiel à palavra. Isso é vergonha ou é peso de glória? É peso de glória. Amém ou não, irmãos? Estava conversando com o irmão esses dias, e aí ele falou assim: comigo era assim, escreveu, não leu, eu batia mesmo, fumava a mão, quebrava no pau. Hoje a minha oração é assim: Deus, me ensina a perder. Eu falei: esse converteu, esse ora para aprender a perder, porque toda perda que você tem por amor ao evangelho não é perda, é ganho. Amém, amados? Então Paulo diz: olha, não sofram por meus sofrimentos por vocês. Por esse motivo dobro os meus joelhos diante do Pai. Irmãos, É uma boa posição para orar, porque às vezes a gente diz assim: não precisa ajoelhar para orar, não, isso é coisa... Não. Jesus ajoelhava para orar, Paulo ensina aqui, eu acho que não tem, você não é obrigado a orar ajoelhado, você não é muçulmano, não, mas é bom às vezes para lembrar, para lembrar como nós somos pó. Você bota a cara no pó para você lembrar às vezes como você é pó. A arrogância é uma coisa que sempre nos rodeia. Então Paulo estava ali de joelhos diante do Pai. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: talvez não seja nem tão difícil você se render diante de Deus. Eu acho que o mais difícil é você dobrar a sua carne. Daí então talvez que ajoelhar seja uma coisa que ajuda tanto a gente quando a gente ora, porque de fato o coração pode estar prostrado enquanto você ora de pé. Mas quando você ajoelha, você denuncia para a sua carne, para o mundo espiritual que está vendo, que você não está rendido a ela. Você está vencendo a carne, vencendo a arrogância. Quando você se dobra e se prostra, você lembra que você pode e precisa da graça de Deus. E é mais fácil para a sua carne lembrar disso. Não confunda carne com corpo. Mas o jejum, por exemplo, é uma restrição que a gente faz ao corpo, mas atinge diretamente a carne. É verdade ou não, irmãos? Então sugiro para vocês o exercício de orar de joelhos. Estava aqui Paulo, então, orando de joelhos. 15. E ele dizia assim: por esse motivo dobro meu joelho diante do Pai. Por que motivo? Para que os irmãos de Éfeso se lembrassem que o que parece tribulação, na verdade, era benefício da igreja. E ele orava por isso. Paulo orava ao Pai por isso. E ele começa a falar a natureza do Pai, características do Pai, do qual se deriva toda a paternidade dos céus e da terra. Eu achei interessante aprender isso com meu pai. Às vezes a gente acha que nessa linguagem chamada antropomórfica, é uma linguagem para que o homem entenda. Quando Deus fala as mãos de Deus, as asas de Deus, as costas de Deus, é uma linguagem para que a gente entenda. Quando Deus fala então assim que é pai, eu pensava comigo que era assim. Deus olhou para um pai, para um filho, e aí se inspirou, falou: olha que linda essa relação, eu vou me chamar pai. Não, não, não, não, não, não, não, não. Pode deletar isso da sua mente. É o contrário. Deus sempre foi pai. Pai. Não pai nessa perspectiva limitada de que só é pai depois que gera um filho. Mas pai na perspectiva que nutre, que foi a matriz, o útero desse conceito de zelo, de cuidado, que transcende o parir ou gerar. Porque tem gente que é pai sem nunca ter gerado. Amém ou não? Então a paternidade vai além da geração genética da criança. Então paternidade é algo maior do que gerar, assim como maternidade é algo maior do que parir. Tem muita mulher que pariu e nunca foi mãe, tem muita mulher que nunca pariu e é mãe mais do que muita mãe, amém ou não? Então ele fala, é dele que procede a paternidade. Então, aí eu quero explicar uma coisa para nós todos. Você quer cuidar de alguém, quer amar alguém, ore por essa pessoa. Quer cuidar de alguém? Quer que alguém seja salvo? Quer que alguém cresça em Deus? Ore por essa pessoa. De preferência, não estou dizendo que você é obrigado a isso, mas de preferência ajoelhado, porque você lembra que você está rendido e que você vai fazer o que Deus mandar você fazer para aquela pessoa ser alcançada. É didático. Amém ou não, irmão? Então, ele fala, por essa causa, põe os joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade no céu e na terra. Se você cuida de alguém, se você discipula alguém, se você é líder de núcleo, se você cuida dos seus filhos, ore por eles, porque o amor que você precisa para cuidar de pessoas, ele não vem do seu interesse por elas, ele vem do alto, amém? Não. Do alto, do alto. Por isso que eu sempre digo aos casais, aqui é onde eu vou, ninguém é competente o suficiente para se fazer amado tanto que precisa. Ninguém. Ninguém é tão amável para se fazer amado o tanto que precisa ser amado. Por isso que muitas relações acabam, porque o sujeito diz assim, ela não me dá motivo para amá-la. Então ele está dizendo que ela tem esse fardo de se fazer amada todo o tempo. É muito pesado. Não ame sua esposa porque ela merece. Não ame sua esposa porque ela paga o seu amor com a roupa sua que ela passa. Ame sua esposa porque ela precisa. Mas de onde vai vir esse amor se não vem da ação dela para comigo? Ora, se todo amor no casal viesse da ação do outro para com você, matematicamente seria inviável, porque alguém teve que amar primeiro, e esse amor veio de onde? Quer uma dica para o seu casamento nunca terminar? Para a sua relação com seu filho, com sua mãe, com seus irmãos, nunca esmorecer? Busque o amor para amar aos seus em Deus. É a fonte. Brigou com o marido, bota o joelho no chão e fala: meu Deus do céu, eu não aguento mais esse marido, mata ele, Senhor. Oh, Deus, mas ele faz fazer um seguro antes, meu Senhor, por favor, eu não aguento mais. Não é assim que se ora, é assim: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou tão fraca. Oh, Deus, eu quero amar ele só pelo que ele merece, Senhor. Se o Senhor fizesse isso comigo, eu estava frita, Senhor. Literalmente. Então a oração é assim: Deus, me derrama amor no meu coração para o meu marido. Eu preciso do amor que vem do Senhor, que é o amor perfeito, o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aleluia, glória a Deus. Amém, não? O filho está difícil? Ora por ele. Oh, irmãos, tão bonito. Eu peguei uma carta que fiz para Deus esses dias, e tinha alguns pedidos lá, pela minha esposa, pela minha filha. Eu estava lendo. Gente, como Deus cumpriu assim, ó, meu Deus do céu. Tem coisas que ainda está cumprindo, né? Eu não compreendo meu terreno no Cidadele. Mas as outras coisas, incrivelmente Deus está cumprindo. Na verdade, as coisas que importam, hein, irmão? Ore, ore! Porque o amor que você precisa para cuidar de alguém só vem de lá de cima. Você quer uma prova disso? Jesus, quando foi entregar o ministério para Pedro e o perdão para Pedro, que tinha negado 3 vezes, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? É, Senhor, tu sabe todas as coisas. Jesus, se você for olhar vendo o grego, ele te pergunta: Pedro, tu me agapou? Tu me ama com o maior dos amores? Aí Pedro: Senhor, eu te amo com o menor dos amores. Te amo, filéu. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me ama com o maior dos amores? Aí Pedro: Senhor, tu sabes, eu te amo com o menor dos amores. Aí Jesus fala: Pedro, tu me ama com o menor dos amores? Aí ele fala: Senhor, tu sabe todas as coisas. É como quem diz: nem com o menor dos amores. E todas as vezes que Jesus perguntava para Pedro se ele o amava, Jesus dizia: cuida dos meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas. Se você cuidar de alguém porque ama a pessoa, logo logo você vai parar de cuidar dela, porque seu amor é limitado. Por isso que Jesus não falou assim: Pedro, tu ama o ministério? Pedro, tu ama as ovelhas? Não. Jesus falou o quê? Pedro, tu me amas. Você vai ser uma excelente esposa se você amar mais a Deus do que o seu marido. Você vai ser um excelente marido se você amar mais a Deus do que a sua esposa. Mas tem marido que tem ciúme de Deus e tem esposa que tem ciúme de Deus. O destino é o divórcio. Tem mulher que diz assim: ah, eu amo mais, ah, Senhor, me desculpe, mas eu amo mais meus filhos do que meu marido. Está errado. Tem que amar mais o marido. A mulher ama mais o filho do que o marido. Que engraçado, né? Quando o marido fica banguelo e careca, a mulher não ama. Mas o menino nasce banguelo e careca, ela fala: que lindo! Por quê? Porque ama mais. Incrível isso. Mas não pode. Não pode. Por isso que muitas casas se desagregam. Por quê? Porque às vezes a mulher ama mais a criança do que o marido. E tem mulheres que falam isso: você é meu sangue. Meu Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que fez uma só carne. Como é que não é mesmo sangue, gente? Claro que é, espiritualmente é mesmo sangue. Ora, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês ainda me amam, digam amém? Amém. Aleluia. De lá vem o amor de cuidado, de lá vem a paternidade. Peça a Ele que Ele vai lhe dar. 16, ora para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, oh glória, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Olha que interessante. Ora, para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser. Oh Deus, eu queria mesmo que o Senhor me amasse no âmago do meu bolso, Senhor. O Senhor fica com essa conversa que vai me amar no âmago do meu ser, me ame no âmago do meu bolso. Não. Ele, com todas as riquezas dEle, Ele ama você no âmago, Ele quer que você receba no âmago do seu ser o amor dEle. Ou no seu eu interior, ou na sua nova criatura gerada em Cristo. E aqui a gente começa a falar de um preenchimento, preste atenção, que vai além dos afetos. Como nós somos carentes de afetos. E a Bíblia fala, o próprio Paulo fala, em termos afetos de misericórdia. Nosso afeto deve ser de misericórdia. Sabe o que é um afeto de misericórdia? É botar alguém que não merece afeto dentro dos seus afetos. Tem coisa mais espiritual do que isso? Não. Não tem. Ei, Paulo. Aí Paulo diz assim: olha, Ele que é tão rico e glorioso, Ele vai fortalecer você no seu eu interior. Ele vai fortalecer onde as pessoas não veem, mas da onde procede toda mudança, toda transformação. A transformação de fora, que não vem da transformação de dentro, ela não é uma transformação verdadeira. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, por favor. Quem está comigo, diga amém. Romanos capítulo 10. Não, 10 não. Romanos capítulo 10. Só um minuto. Romanos. Vamos lá. Muita coisa boa aqui, mas a gente vai trabalhar só um princípio. Romanos. Que eu citei esse texto hoje. Portanto, caros irmãos, exijo de vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto espiritual, ou conveniente, ou coerente, lógico, que tem coerência entre o que você diz e entre o que você é. Amém? Amém? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sereis transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a primeira mudança? É aonde? É interior. Para que vocês se transformem. Para que a forma de vocês seja mudada. Para que o exterior de vocês seja mudado. Vocês têm que mudar as vossas mentes. Parece incongruente, né? É metamorfo a palavra ali, mudança de forma. É a mudança exterior, irmãos. Presta atenção nisso, que em nome de Jesus. Presta atenção, é muito importante. Lembra que eu falei da ostentação no começo da palavra? Nós podemos ostentar para a nossa liderança, para o nosso marido, para a nossa esposa, para as pessoas tão próximas de nós, mas não pode ostentar para Deus. Teve um homem que tentou ostentar para Deus e chegou diante do templo, bateu no e não, estufou o peito e disse: ó Senhor Adonai, obrigado Senhor, porque eu sou judeu, porque eu jejuo, porque eu... E tinha um do lado que batia no peito e dizia: ó Deus, se propício a mim que sou um pecador, compadece-te de mim. E Jesus perguntou: a qual Deus ouviu a oração? Então, entenda uma coisa, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. Qualquer mudança exterior que não seja a resposta, o reflexo, a consequência de uma mudança interior, ela é transitória, ela é fugaz, ela tem data de validade. Se não for sincero, se não for íntegro, se não for mudança que aconteceu realmente, interiormente, logo, logo passa. E a decepção vem, e o escândalo vem. E a Bíblia disse: ai daquele por quem vier o escândalo. Como que se vê um escândalo? Nós avoramos: ah, eu converti, agora eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, Deus tem me prosperado, Deus tem me abençoado, Deus tem feito. Mas o culto interior, o culto verdadeiro, a mente santa, pura, onde ninguém vê, tem uma conduta íntegra. Às vezes tem algumas coisas, mas tem licença para outras. Irmãos, a palavra de Deus diz que os mornos ele vomitará da sua boca. Já pensou o que é isso? Mornidão é quente em algumas coisas, frio em outras. O Senhor Deus, com a sua palavra, traz o poder para a nossa cura. Amém, igreja? Então vamos receber essa cura de Deus. Amém ou não? Ora para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser. Deus vai fortalecer você de dentro para fora. com todo o poder por meio do Espírito Santo, aleluia. Não é uma parte de poder, não é um pouco de poder, é todo o poder. Deus vai operar em todas as áreas da sua vida. Deus vai transformar todas as áreas da sua vida, desde que todas as áreas da sua vida estejam rendidas a Deus. A gaveta que você diz ao Espírito Santo, nessa não toque, é aquela gaveta que o diabo vai se alojar e vai, como um câncer metastático, vai se espalhar por toda a sua história. Ah, mas tem que ser total. A carta, essa igreja de Éfeso foi uma igreja muito linda, é uma igreja muito forte, e uma igreja que foi criada de forma heróica por Priscila e Áquila, uma igreja que tinha um culto a Diana dos Efésios terrível, onde eles perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, muitos cristãos nesse contexto eram sacrificados em praça pública, mas Priscila e Áquila, firmes no Senhor ali, Paulo na terceira viagem dele, passou ali 3 anos, doutrinando eles, era uma igreja que depois teve Timóteo ali com eles, era uma igreja muito cheia de direção de Deus, uma igreja que sabia o que era para fazer de certo, mas abandonou ter Cristo por prioridade. Abandonou ter Cristo por prioridade. Cristo deixou de ser a prioridade. Vamos lá em Apocalipse ver essa história? Apocalipse. Capítulo 2. Vamos a uma leitura rápida comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, aleluia. Interessante porque ele está falando aqui das 7 igrejas ali na Ásia. Interessante porque ele usa a linguagem, ele usa uma linguagem de cântaro, de lâmpada, mas não 7 lâmpadas sozinhas. Ele usa a linguagem muito própria aos judeus, do minorá. Diga aí quem está do seu lado, minorá, diga aí, minorá, fala com ela ali, Daniel, por favor, minorá é um abajur judaico que tinha no templo, de 7 lâmpadas, um abajur, 7 lâmpadas, mesmo sendo igrejas distintas, é uma só igreja, amém ou não, irmãos? Aleluia. Pode ser da Nova Assembleia Batista, não importa, é uma só igreja, amém ou não, irmãos? Amém ou não? Maravilha. Vamos aqui então, Apocalipse capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja Éfeso escreve assim, declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, ele tem nas mãos os pastores, as igrejas, está tudo na mão dele. Conheça as suas obras, tanto teu trabalho árduo como tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Olha que coisa linda! Todavia, entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Interessante porque no grego, assim como o português, primeiro também é de ordem, é ordinariedade, de primeiro, segundo, terceiro. Primeiro não é só o mais antigo, mas também é o mais importante. Assim como no português, quando a gente fala em primeiro, a gente fala do mais antigo e também do mais importante, não é assim no português? Então ele está falando assim, eu tenho contra ti, porém, que você abandonou aquele amor antigo, aquele amor mais importante que você tinha por Jesus. E ele chama isso de pecado, irmãos. Ele diz, arrepende-te. Então, em nome de Jesus, se você identifica que o seu amor por Jesus não é mais o mesmo, arrependa-se. Arrependa-se. E ele te recebe, ele derrama o amor dele no seu coração. É simples assim. É simples assim. Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Interessante porque esse habite aí tá kataikeo em grego. habite definitivamente. Habite de uma vez por todas. Não visite, mas habite. Quando ele fala habite em vossos corações, ele está falando, eu oro para que Jesus não seja uma moda passageira, para que Jesus não seja algo que acontece depois do retiro, que acontece domingo no culto, segunda e terça vai morrendo, mas algo perene, algo constante. Às vezes nós somos frágeis espiritualmente, temos altos e baixos, ou um dia estamos maravilhosos, tem uma briguinha em casa, acabou tudo com Deus, ou estamos muito bem em Deus, somos demitidos, acabou tudo com Deus. Mas o Senhor, Ele nos chama, irmãos, Ele dá poder. Meu Deus, o céu está aqui, ó. Você tem um problema com seu marido? Você está mal? Não deixe que o diabo comece a colecionar na sua mente os defeitos dela e dele. Quando tem alguma questão com Paula, eu percebo o diabo tentando peneirar a nossa vida toda e tentar catalogar para mim os defeitos dela. Ah, quando ele vem com essa, eu vou com muita força contra o diabo, porque eu percebo a ação dele e eu não posso dizer amém à ação do diabo. Aí o diabo começa, você lembra quando ela fez isso em mil, a gente se conheceu mais de 2000, né, bom, 900 não. Em 2000 e tanto que ela disse assim, você lembra que ela faz assim, que assim, você tem que tomar uma posição, jogue duro com essa mulher. Aí eu digo assim, aí eu falo assim, ah, é você? Ah, então sai em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho uma teotologia simples, assim. Como o diabo e a carne, às vezes se amalgam, se mistura, eu repreendo o nome de Jesus e taco fogo. Se na minha mente vem uma coisa que eu sei que é do diabo, na própria mente eu repreendo. Repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que nossos pensamentos têm que ser publicáveis, de boa fama. Está lá em Filipenses. Então não posso pensar algo que se ela ouvisse, ela ia dar com um rolo de massa na minha cabeça. É, você tirou, né, amor? Tinha na parede se pendurado, né? Aleluia, está no avivamento, ó. A mulher jogou fora o rolo de pizza, aleluia, glória a Deus. Aí ela falou ali, mas dá para amassar a pizza com a garrafa. Irmãos, deixa Jesus habitar perenemente no seu coração. Jesus não é hóspede na sua casa, não. Jesus quer morar, Ele quer deitar no sofá, Ele quer abrir sua geladeira. Aleluia. Deus é bom, o Evangelho é bom demais, a vida com Jesus é maravilhosa. Que Cristo habite permanentemente por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível. Talvez não termine hoje. Quando ele diz assim, ó, que Cristo habite por meio da fé. Irmão, sabe por quê? Tem horas que a gente olha assim em volta e diz assim, não estou vendo nada, não. Não estou vendo nada que justifique essa história, que nada. Se Jesus habitasse em meu coração, não estava nessa situação agora. Não está olhando com olhos da fé. A Bíblia diz, você não anda por vista, você anda por? Fé. Está muito fraca. Você não anda por vista, você anda por? Fé. Que às vezes o pé redondo também fica me chamando a atenção. Ah, você não está vendo isso? Tem horas que eu perco meu tempo com ele. Não, não estou vendo não. Você não está vendo isso não? Eu olho com a fé. Você é incrédulo, rapaz. Você é um incrédulo, miserável, caramunhão. Mas tem gente que é guiado pelos pensamentos do diabo, gente. E o diabo monta aqueles desenhos de animado que tinha um demôniozinho, um anjozinho, lembra? Tem gente que tem dois demôniozinhos, um de cada lado do ombro. E vai brigar com a mulher, o demônio fala assim, fala daquilo que ela fez, pá, blá, blá, blá. Fala agora daquilo que ele, blá, blá. Uma troca de irmãos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Aí tem horas que é difícil demais, Daniel. Eu, né, que é homem santo, eu sei que, assim como eu, às vezes tem que não que a esposa dele careça disso. Questões, às vezes no trabalho. E aí a gente fica assim, né? A gente sabe qual é essa Bíblia. E aí O diabo dita algumas coisas. Você já percebeu que às vezes tem frase feita na sua boca contra a esposa, contra o marido, contra um filho, que parece que é frase de novela? Parece que foi um roteirista da Globo que fez. Cuidado. Cuidado. Às vezes o demônio colocou na sua boca. Uma vez aconteceu uma dessa comigo, eu pensei assim, mas eu não tenho inteligência para fazer uma frase dessa não, tipo, é o diabo. Então, irmãos, o que eu quero é que você consiga viver uma vida plena em Deus, apesar do que você vê. Por exemplo, um exemplo simples. Hoje aqui, nessa pequena multidão que está me ouvindo, devemos ter aqui uns 30 pessoas, 25, mais ou menos, não sei. E a gente ama, a gente rala, a gente ora, a gente é imperfeito, mas a gente dá o que tem. Isso o Senhor é testemunha. E aí veio esse cemitério de cadeira branca. Parece um cemitério esse negócio. Odeio isso. Aí o diabo fala assim, volta para Salvador. Esse povo não quer nada. Esse povo, a hora que chega para o culto. Isso não sei se é o diabo não, acho que é da minha carne mesmo. Isso, olha só o que é isso. Você está dando murro em ponta de faca. Você, aí eu repreendo. Porque eu não ando por vista, ando por fé. Amém ou não? Aí eu lembro de ver a família com a família de Josi, olha que coisa linda. Aí eu vejo a vida de Dani, ganhou quase 100% já da família. Mas isso paga qualquer ministério, meu não, irmãos? Então, não ande por vista, ande por fé. Que o Senhor habite no seu coração por fé. E não porque você tem um carrão, que você tem uma casa nova, porque você não precisa fazer plástica, porque... Não! Tem, quando digo isso, é porque tem irmã que olha para o espelho e acha que Deus não ama mais ela. Mas o seu marido lhe ama. Amém ou não? Tem mulher que acha que o marido a ama pelo tanto que o espelho diz. Mentira! Amém ou não, irmãs? Glória a Deus, aleluia. Essa vida com Jesus é muito boa. 18. Você seja possível em união com todos os santos compreender a largura, profundidade, altura, comprimento, altura, profundidade desse amor fraternal, desse amor. Vamos ver uma coisa aqui. Versículo 18, quero acabar hoje ainda, ainda bem que eu tenho muito tempo. Amém? Você seja possível em união ou em unidade com todos os santos. Paulo aqui agora amplia para dizer assim, não é só você não. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus tem uma obra muito grande na minha vida. Deus vai fazer uma obra grande comigo. Ah, porque Deus me ama demais. Amém. Mas não é só você. Ok? As bênçãos que Deus tem para a sua vida, elas vão ser como elos que vão ligar você a outras pessoas. Uma bênção que faz você mais solitário, talvez não seja uma bênção. Porque há um propósito de Deus aqui em fazer com que você exale o bom perfume de Cristo. Ele quer que aquilo que Ele traz para você se espalhe para outras vidas. Por isso que Ele diz, você é possível em união com todos os santos compreender. Esse compreender aí é um compreender intelectualmente. Intelectualmente. Se a gente separasse alguns trechos aqui, do 14 ao 15 seria ele falando do poder de Deus, do poder que Deus pode, e Deus não só pode como quer, e que pela fé, do 17 e 18 você vai entender intelectualmente, você vai compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você lembra daquela aula de geometria? Que uma figura em três dimensões, ela tem largura, comprimento e altura. Mas ele dá mais uma dimensão, a quarta dimensão. Preste atenção, ok? Eu sei que eu já estou falando há bastante tempo, mas você vai ficar aí orando por mim para que a gente consiga até o final. Repare só. Crer é possuir. Diga para o seu irmão, crer é possuir. Agora diga para o outro lado, creia possuir. Creia possuir. Irmãos, eu não concordo com Xuxa que disse, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não concordo. Você não conheceu esse tempo, né? Você já é mais jovem. Esse pessoal da minha idade para cá, 30 e diante, e ficava dançando. Paula mesmo amava dançar as paquitas. Tudo que eu quiser, menudos, não se reprima. Tem crente que acha assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, é bem assim não. Opa, não é assim não. E não é isso que Paulo está dizendo não, irmãos. Inclusive Cid Guerreiro convertido, gente, homem de Deus. Conheci ele lá em Santarém, em Fortaleza, em Santarém. Rapaz, o cara tá crente demais. Lidera um monte de núcleo. Assim, ele não lidera mais, ele já supervisiona. Pulei muito lá com ele. Fui dar um abraço nele e falei assim, rapaz, eu fui até no trio com você. E ele, rapaz, glória a Deus, você tá crente também. Maravilha, aleluia. Pois é, então vamos lá. Então, irmãos, em nome de Jesus, vos seja possível, em união com os irmãos, compreender, entender. Você tem que entender até onde Deus vai. Qual é o limite de Deus? Presta atenção para você não achar que estou falando heresia. Qual é o limite de Deus? A palavra de Deus diz, Deus, aquele que não pode mentir. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Deus não mente. Ainda bem, a gente já pensou? Se Deus dissesse assim, não, era tudo brincadeira. Evangelho, era brincadeira, brincadeira. Faz assim, Alberto, brincadeira. Não, Deus não pode mentir. Então fique segura de que é verdade, amém? Tudo que Ele prometeu. Olha onde eu vou chegar. Então qual é o limite dele? Ele não mente. Bem, se o limite de Deus então é a verdade, eu preciso conhecer qual é a verdade dele para comigo. Uma vez que eu conheço a verdade dele para comigo, eu sei quais são os limites dele. Amém, irmãos? Amém. E qual é a verdade dele para conosco? A verdade dele para conosco é que Ele, por graça e misericórdia, nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. A verdade que Ele tem para comigo é que Ele quer se mostrar na altura, na largura, na profundidade, no comprimento. Ele quer mostrar para mim tudo que Ele pode expandir na minha vida, e eu tenho que parar, em nome de Jesus, de achar que Deus se limita pelas minhas opiniões. Deus só se limita pela verdade. Ou seja, Deus vai na sua vida, Deus quer ir na sua vida, não até onde você acha que Ele pode ir, mas onde Ele prometeu que vai. Amém agora? Entendeu? Diga amém. E onde que Deus prometeu que eu iria? Meu irmão, é por isso que alguns acham que eu sou doido. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Meu Deus do céu, que Deus fez minha vida, meio barrigudo do alagado, Salvador, trocado por um fogão quando era criança. A minha avó falava, vamos aqui meu filho, vamos lá, A, B, C, D, M, N, Z, pronto vó, acabei. Oh, volta aqui meu filho, A, B, C, D, M, N, Z, pronto vó, acabei, basta, para que todas? Mas era jura que eu aprendi a ler com 6 anos. Talvez eu tivesse decorado as frases. Às vezes a gente olha para o casamento e acha que só vai até aqui. A gente olha para a vida de uma pessoa e diz, não tem como ir um pouco além disso. A gente olha para a nossa própria vida e fala, ah, não, não. Essas coisas que você está falando aí é até bonito, mas isso não é para mim não. Esse negócio de... Não, que nada. O máximo que eu vou conseguir é não fazer alguns pecados mais graves. E eu... A palavra de Deus diz que Ele tem para nós plenitude de vida. Ele diz que nós vamos comer o leite e o mel dessa terra. Ele diz que Ele vai fazer nos cabeça e não cauda. E isso não tem nada a ver com ser rico. Bem, se Ele quiser lhe fazer rico, Fabrício, pode me pagar uma viagem para a Coreia do Sul para eu conhecer a igreja lá, ok? Mas Ele tem muito mais para você do que dinheiro, irmãos. Amém ou não? O problema nosso, irmão, estou falando tudo isso para dizer só uma coisa, que a gente quer limitar Deus. A gente quer botar Deus dentro. Lembra lá que já foi católico, com todo amor aos católicos, amo muito eles, embora eles estejam enganados pela doutrina católica, que é bem equivocada, né? Tenho conversado sobre isso na escola bíblica, mas ali tem pessoas maravilhosas e tudo, só que botaram o Espírito Santo dentro de uma caixinha. É ou não é? Quem já foi de lá sabe. Uma vez, não se escandalize, por favor, eu atendi ali na clínica, nas Nações Unidas, aqui perto, e às vezes, hoje, pela graça de Deus, eu tenho dificuldade em encaixar os pacientes no horário, amém ou não, aleluia, obrigado pela sua oração. Mas naquele tempo eu atendia um paciente, uma hora, atendia outro 6 da tarde, né? Aí o que eu fazia? Eu ia orar. Aí entrava ali na catedral da Igreja Católica, misericórdia, pastor. Mas, gente, eu entendo que onde eu vou eu santifico. Eu não iria para um terreiro de bater tambor, até porque eu acho feio aquelas estátuas que tem lá, entendeu? Mas o católico, ele é um cristão desviado. Então, eu também fico na direção do Senhor. Se eu entendesse, sentisse ali que é um lugar ruim, eu não ia. Mas o fato é que eu ia. Aí eu sentei lá, orei muito ali naquele lugar. Orei muito. E aí um dia eu estava lá orando. Uma mulher chegou assim, tão piedosa, tão carola, olhou para mim e falou assim: ô, meu filho, está orando, não é? Está rezando. Vá lá dentro, fale com o Santíssimo. Irmãos, eu, assim, amorosamente, não podia agredi-la, né? Mas eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho um monte de crente do mesmo jeito, mesma coisa. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita naqueles que foram tirados das trevas para a sua luz. Deus habita em você e quer mostrar para você o tamanho dele, até onde ele pode levar. Então para com isso de achar, isso eu nunca vou conseguir. Às vezes a gente fica repetindo algumas coisas que são contra a palavra de Deus. Lá em casa eu sou bem chato. Outro dia teve uma das duas lá em casa que falou assim: ah, meu cabelo está podre. Por que você se entregou? Podia ter sido Sofia. Ah, desculpa. Aí Paula falou assim: ah, botei esse meu cabelo tá podre. Aí eu tava no banheiro, eu tive que fazer um ambiente podre, abri a porta e falei: que cabelo que tá podre aí? Aí ela: é, meu cabelo tá podre. Que cabelo tá podre aí? Ela: é, não ficou muito bem, não sei o quê. Parece uma bobagem, mas não é não. Abre o guarda-roupa, ou seja, é outra situação, não é lá em casa. Abre o guarda-roupa e fala assim: não sei o que eu faço? Não tem roupa, irmãs. Eu queria dar uma dica para as irmãs, por favor. Algumas, só algumas, não é com todas, uma ou duas no máximo. E chega na igreja quase 7 horas, por quê? Porque está escolhendo roupa. Você não vai para desfile de moda, não, irmã. Você dá 3 da tarde, começa a escolher suas roupas, olha que bênção. Você fica lá no espelho, ó, tira o selfie, manda para amiga: tá bom, amiga, não tá, muda, vou ter que. Bota um cachecol. Então, aí abre lá o guarda-roupa e fala assim: ó, eu não tenho roupa vestida, eu não tenho roupa. E aí aquele clássico carão, né, que minha filha me deu quando eu fiquei admirando um carro que eu não tinha. Ela falou: é, pai, é melhor o senhor se alegrar com o que tem do que se entristecer com o que não tem, não é não? Aí eu falei: o quê? Amém, filha? Boa essa palavra. É isso, irmão. Por isso que nos acham loucos, porque a gente vive na verdadeira dimensão da providência de Deus. Nada nos falta, tudo temos em abundância, amém ou não? Aleluia. É que nem o pobre que não tinha nada e da chuva perde tudo. Claro que ele tinha alguma coisa. Tinha pouco, coitado, mas tinha. Gostaria possível união com os irmãos. Compreenda qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Então, em nome de Jesus, peça para Deus começar a lhe revelar a pessoa dele. Sabe que às vezes somos idólatras? Às vezes a gente adora um Deus que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Engraçado, você chega na Índia, ainda quero fazer essa viagem, para conhecer lá. A igreja na Índia é muito forte. Falei para você esses dias que a igreja perseguida hoje, presta atenção, hoje temos mais irmãos perseguidos do que irmãos não perseguidos, você sabia disso? Não, a igreja pode ser perseguida, a igreja hoje ela é mais perseguida. A maior parte da igreja hoje é perseguida. Por isso que eu digo, venha treinar aqui, igreja nas casas, porque quando a gente for perseguido, primeiro que vou matar é a mim. Eu não consegui fugir, mas a igreja continua, amém, irmãos? Não amei me matar, por isso eu não disseram amém, né? Amém, a igreja continua. Então vamos aqui comigo, ó, para não perder aqui o fio, olha só. Então, vos será possível, em união com todos os santos, compreender, entender até onde Deus quer te levar, até onde Deus quer que você vá, até onde Deus quer lhe mostrar o que você pode viver, o que você pode fazer. Esse amor de Deus transcende a sua visão de Deus. Muitas vezes você pode achar que Deus é limitado ao que você acha dele, você pode estar adorando errado. Por exemplo, alguém pode dizer assim, eu ouvi dizer que se você não jejuar, Deus não abençoa. Aonde que tem isso? O jejum não é para comprar Deus, o jejum é para mudar você. Amém ou não? Para lhe disciplinar. Quem é Deus? Às vezes Deus tem muito a ver com o que você aprendeu quando era criança. Às vezes Deus tem muito a ver com as experiências que você tem, mas Deus tem que ter a ver com a palavra dele, amém ou não? Meu critério é a palavra de Deus, amém? Mas vamos lá para a gente terminar. Então diz assim, versículo 19, e assim entender o amor de Cristo. Ah, olha só que legal, irmãos. No 18 diz, e vos será possível união com todos os santos, compreender. Vocês vão compreender através dessa união com os irmãos. Vocês vão compreender, por isso que é bom estar com os crentes. A Bíblia diz, não abandoneis de congregar, como é costume de muitos. Por quê? Você vai entender de Deus junto com os irmãos. Amém ou não? Está claro aqui? Versículo 19. E assim entender. Esse entender aqui no grego é experimentar. Primeiro você compreende. E aí você busca viver o que você compreende. Por isso que eu estou tentando explicar para você, para que você possa compreender que o que Deus tem para você é muito além do que você pensa que Ele tem. Uma vez que você compreende, você chega em casa e fala, Deus, eu quero viver essa porção, essa dimensão que o Tiago falou lá de noite. Eu tenho que expandir. E assim, experimentar o amor de Cristo que excede o seu conhecimento. Até o conhecimento que você tem sobre Ele é um conhecimento que vai ter um limite. A Bíblia diz que tem coisas reveladas que só pertencem ao Senhor. Então, vamos aqui comigo, ó. Quer ver mamãe? Aqui comigo, gente. Olha só. Até aquilo que você já compreendeu de Deus foi maravilhoso. Amém, irmão? Deus tem ainda mais para você. Mais do que você já entendeu, Deus ainda tem mais. Porque Ele vai agora fazer você experimentar, porque Ele ensina através da comunhão com os irmãos, mas Ele faz você viver além do que você entendeu, porque isso é inexplicável, excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. John Stott explica esse versículo e diz o seguinte, toda a plenitude de Deus que você consegue suportar, amém? Porque não é toda a plenitude de Deus em essência, porque se explodiria. A própria Maria só recebeu Jesus no ventre dela porque ele se esvaziou, como dizem Filipenses, amém, irmãos? Se a pessoa, se Jesus viesse em toda a glória, aparecesse na barriga de Maria, pum! Mais que uma bomba atômica, ela ia explodir. Então ele se esvaziou, amém? E aí ele surge na barriga dela, o Espírito Santo concebeu ali, ok? Então vamos pensar o seguinte, o Senhor, Ele quer que você seja preenchido pela plenitude de Deus. Resumindo, Deus quer que você viva o máximo do seu potencial nele. Ele quer que você expanda ao máximo. Ele quer tirar você de toda a mediocridade, de todo o resumo, de toda a limitação que a sua história, que sua fé equivocada disseram que você é preso eternamente. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que você pode pedir e imaginar, de acordo com o poder que Ele age em você aí. O poder já está aí. E aqui eu quero um pouco de atenção para terminar. O poder que vence a língua. Irmãos, é um órgão pequeno, mas que, assim como o cavalo é dominado pela boca, você bota uma bride no cavalo, né? Para onde você puxa, ele vai. Assim como um barco é dominado pelo leme, o corpo é dominado pela língua. Por isso que eu disse, cuidado com o que você fala. A língua que às vezes não consegue controlar, e xinga, e fala mal das pessoas, e fala frivolamente. Olha, tem um texto de Efésios aqui, chocante, irmão, sobre santidade, no que diz respeito à pureza sexual. Olha para o capítulo 5 de Efésios. Portanto, sede imitadores de Deus confirmados, e andai em amor com Cristo, que também nos amou e se entregou por todos nós como oferta e sacrifício, aroma suave ao Senhor. Agora pule aqui para o versículo... Só um minuto. Aqui. Olha que chocante. Capítulo 5 e diante. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor com Cristo Jesus, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício em aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graças. Aleluia, Deus. Ele pode dominar sua língua, ele pode dominar seus olhos, ele pode dominar suas mãos, ele pode dominar seu coração, ele pode inaugurar uma nova vida para você. Quem tem poder para isso é Jesus. Evangelho é o poder de Deus para transformar você. Eu creio nisso. Tem acontecido comigo, tem acontecido com você e vai acontecer plenamente com essa igreja em nome de Jesus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Está aqui, irmão, está aqui. O Senhor, Ele tem poder, vou ficar de pé. O Senhor tem poder para transformar a sua vida, a minha vida, a gente parar de achar que quem diz até onde a gente vai é a nossa mente, ou é a nossa história, ou é o diabo, ou é o mundo, é a carne. Não, quem diz até onde a gente pode ir é a verdade eterna do Senhor, e essa é muito mais larga, muito mais profunda, muito mais alta do que o que nós temos pensado, imaginado. Então Deus tem mais para você do que eu quero dizer essa noite. Amém? Senhor, nós queremos mais do Senhor. E o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem mais para nós, todas as áreas, moral, sentimental, ministerial, profissional, aonde nós botarmos a planta do nosso pé, o Senhor vai abençoar. Onde tocarmos nossa mão, o Senhor vai abençoar. Então a palavra diz que, e declaro isso não imperativamente ao Senhor, eu só sou pó e um verme, eu digo isso declarando o que falou da sua própria boca, da tua própria boca. Eu estou declarando, o Senhor sabe meu coração. Eu digo isso por causa dos irmãos, para que não haja uma compreensão errada. Eu estou declarando o que o Senhor disse em tua palavra, que aonde nós mirarmos nossos olhos, devemos lançar luz. Porque se nossos olhos forem trevas, em que grande treva nós estamos? Se eu olho para minha casa, eu tenho que lançar luz para ela. Não posso lançar treva para minha esposa, para os meus filhos, para minha casa, para minha empresa, para o país. Às vezes, Senhor, nós lembramos mais do que o rombo da Petrobras fez pelo país, do que o que o Senhor tem feito pela nação. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero olhar para a palavra e dizer, isso é para mim. Eu quero ler o livro de Atos e falar, isso é para a vida nova. Eu quero olhar, Senhor Deus, a tua palavra e dizer, isso é para a minha família, isso é para o meu país, isso é para a minha igreja, isso é para a igreja do Senhor. E eu não vou descansar até viver a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do que o Senhor tem para nós. Nos dá essa obstinação, Senhor, nos dá essa vocação, nos faz, Deus, em nome de Jesus, trazer pessoas para o Senhor, anunciar o teu reino, arranca o egoísmo em nossas vidas. Nós gastamos mais tempo com tudo, menos com ganhar almas e edificar vidas. Piedade de nós, nós pedimos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos avive, Senhor. Aviva a tua igreja, te clamo, Senhor. Aviva-nos, converte as nossas ambições. Nós temos querido coisas ao invés de querer o Senhor. Nós achamos que o melhor do Senhor são as tuas mãos, são as tuas dádivas, mas o melhor do Senhor é o Senhor. O melhor de Deus é o próprio Deus, e eu quero mais de Deus, porque assim todas as coisas se tornarão acrescentadas em mim. Amém. E eu não vou parar porque acrescentaram coisas, porque elas não são mais tão importantes. Aleluia. Faz isso conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus falou com você, diga aleluia. Se sente um pouquinho, por favor.